Este é um projeto, de facto, único, como vos disse. Um projeto inédito, um projeto de investimento que tem como principal objetivo o desenvolvimento das economias locais e também, obviamente, o aumento da competitividade. Sabemos que muitas vezes estas regiões têm um déficit do ponto de vista de dinamização da sua economia. Pois bem, nós acreditamos que com projetos como estes, trazendo a fibra óptica a estas regiões, o que estamos a fazer é desenvolver a economia local. Fazendo-o porque sabemos que são estas as tecnologias que ajudam a captação de investimento. E quando captamos investimento, criamos trabalho, criamos postos de emprego. E se criamos postos de trabalho, estamos a criar salários. E salários é aquilo que ajuda a fixar as populações. E quando fixamos as populações, criamos, obviamente, uma dinâmica completamente nova, combatemos a desertificação e, acima de tudo, reduzimos as assimetrias regionais. Este é, de facto, um projeto extremamente importante também por isto. Gostaria também de vos dizer que, no nosso entendimento, este é provavelmente o maior investimento da década nesta região. Um investimento que tem também como objetivo mudar o paradigma da sociedade em relação ao interior do país. Alterar o contexto socioeconómico que se vive nestas regiões. Sermos capazes de criar sinergias, de criar valor e de criar emprego. Este, para nós, é também um dos objetivos. De resto, dizer que hoje estamos aqui para celebrar o arranque de um projeto muito importante. Seis concelhos. Gouveia, Ceia, Oliveira do Hospital, Fundão, Covilhã e Manteigas. Mais de 50 freguesias, 150 mil pessoas, mais de 75% da população destas regiões cobertas com fibra óptica da Altice Portugal. Um marco histórico, um projeto com sentido de Estado, com sentido de responsabilidade. Um projeto inédito, de investimento significativo, mas que o fazemos de forma consciente.